Answers to Group 8C. O vendedor não aponta para o carro azul. The seller does not point to the blue car. Number 2. Os rapazes não respondem em português. The boys do not answer in Portuguese. Number 3. O Manuel não estuda em casa. Manuel does not study at home. Number 4. O Fábio e eu não estamos na praia. Fábio and I, we are not at the beach. Number 5. Eu não chego cedo aqui. I do not arrive early here. Number 6. Tu não paras perto do correio. You do not stop close to the post office. Number 7. Eles não são bonitos. They are not handsome. Number 8. Tu e eu não gostamos de tomar cerveja de manhã. You and I, we do not like to have beer in the morning.